Implorando playboyzinhos, detonando domicílios, invadindo o barquinho. Demoníaco, porra, onde eu piso eu sou sinistro. Eu quebrei a porra do refrão e eu não ligo. Que é esse som que eu tô ouvindo? Patati quebrando o tabu como quebra uma tábua nos teus ouvidos. Você está sendo um iludido. O tempo não é relativo, ele só não é divertido. Ele é só uma invenção da mídia pra te deixar pobre e fudido. Produtorzinho fudido, não vai me controlar. Não vou entrar no teu tempo, eu não sou teu filho. Eu sou palhaço maníaco. Passei nem fazer a toda inverter do disco da Xuxa demoníaco. E foi assim que eu tentei falar com os espíritos. Então não vem crescer pra cima de não, meu amigo. A estrutura musical é um saco, é um cocô fedido. Eu canto onde eu quiser, eu não tô nem aí, eu não ligo. Eu não ligo nem pra minha mãe no domingo. Você acha que eu vou ligar pra alguma coisa que tu fala comigo? Corta, o refrão vai entrar agora. Implorando playboyzinhos, detonando domicílios. Preconceitos, eu não ligo. Preconceitos com meus filhos. Pego seios com mamilos. Preconceito com mamilos. Sonsa só de crocodilos. Meu cachorro está no cio. Joga o corpo no rio. Esta garota tem um pinto. Preconceito com crocodilo. Vou comprar um submarino pra foder um crocodilo. Conspiracionismo. Não fecho com terrorismo. Metralhando os seus filhos. Pedalando no pedalinho. Vai tirando o cavalinho da chuva. Hora de mudar o flow, então eu mudo de camisas e blusas. Amputando minhas rimas, eu sou presidente Lula. Presidente Lula. Tira o dedo da minha bunda. E pra deixar claro, não apoio golpes de estado. E nem nada que seja ilegal ou errado. Mentira, eu sou um palhaço degenerado.